Segunda Eneida 9. Estamos no número 5 e vamos prosseguir no número 5. Um absurdo é ainda admitir esta outra aula que compõe de elementos. Como um simples composto feito de elementos poderia ter vida? Uma mistura de elementos não produz senão o calor ou o frio, o seco ou o úmido, ou então uma combinação desses efeitos. Mas como essa mistura tornar-se-ia conjunto, manteria juntos quatro elementos, pois lhes é posterior, sendo o seu produto, e desde então conferem a esta alma a percepção, a vontade, mil outras coisas que se podem dizer. Como eles desprezam o mundo criado e nossa terra, eles pretendem que foi feito por eles uma terra nova, na qual eles para ela irão, saindo daqui, e que está lá a razão do mundo. E contudo, que pode haver aí para eles no modelo de um mundo para o qual eles não têm senão ódio? De onde vem ademais esse modelo? Segundo eles, seu Criador o produziu. Após o que ele se entendeu para as coisas inferiores. Se o autor do modelo foi tão cioso de produzir um outro mundo após o mundo inteligível que ele possui, e que necessidade desse outro mundo? Ou então, criou o modelo antes do mundo sensível, para que serviria então esse modelo? A pôr as almas em guarda? Por que, pois, não seriam... por que então estão elas em guarda? O modelo não serviu para nada. Ou então criou o modelo após o mundo sensível ao tomar a forma do mundo despojado de matéria. Basta ele então de uma única experiência para as almas para guardar-se nesse modelo. Se por outro lado as almas receberam nelas a forma do mundo, que significam essas novidades de linguagem? Sexto, que dizer de outras hipóteses que admitem os exílios, as marcas, os arrependimentos? Por arrependimentos designam as afeições da alma que se arrepende? Por marcas, o que está na alma quando ela contempla as imagens dos seres e não os próprios seres? São palavras vazias de sentido que eles empregam para fazer uma doutrina que lhes convém. São invenções de pessoas que não se prendem à antiga cultura helênica. Os gregos tinham ideias claras e falavam em termos simples da ascensão progressiva que da caverna leva pouco e pouco a alma a uma contemplação cada vez mais verdadeira. De uma maneira geral, essas pessoas tomaram certos traços de Platão, mas desde que inovam, a fim de fazer um sistema para eles, não encontram senão ideias contrárias à verdade. Vê-se neles os castigos, os rios do Hades, as migrações de corpo em corpo, e quanto à pluralidade de inteligíveis que eles admitem, o ser, a inteligência, o demiurgo, diferem da inteligência e da alma, e emprestaram as palavras do Timeu em que Platão disse: como a inteligência viu as ideias que são no animal em si, o criador desse universo refletiu que esse mundo conteria tantas espécies quanto ideias. Mas eles não compreenderam o texto, eles viram uma inteligência em repouso que contém nela todos os seres, uma outra inteligência que as contempla, uma outra, enfim, que reflete. Algumas vezes, ademais, ele substitui a inteligência que reflete pela alma criadora. Eles pensam que Platão, por essa inteligência que reflete, designa o demiurgo. O que eles estão longe de saber é que é o demiurgo. Eles se enganam, em geral, em sua maneira de compreender a criação e também em muitas outras coisas. Eles tomam, ademais, no mau sentido as doutrinas de Platão, acreditando ter compreendido a natureza inteligível, enquanto Platão e todos esses homens divinos não a teriam compreendido assim. Ao enumerar uma quantidade de inteligíveis, eles pensam que se crerá que eles descobriram a exata verdade. Ora, essa multidão, essa própria multidão, faz reunir a natureza inteligível, a natureza sensível e inferior. Na inteligível é preciso olhar, é preciso visar, a admitir o menor número de seres possíveis. Atribui-se todos os seres à inteligência que vem após o primeiro, a fim de se libertar do número. Esta inteligência é todas as coisas. Ela é a primeira inteligência, a essência, e tudo o que há de belo após a primeira natureza. No terceiro grau vem a alma. A razão das diferentes espécies de alma deve ser buscada em suas paixões e em sua natureza. Não denegrimos esses homens divinos. Recebemos suas ideias com benevolência, pois são antigos. Tomamos o que eles dizem de bem, a imortalidade da alma, o mundo inteligível, o primeiro Deus, a necessidade para a alma de fugir da sociedade do corpo, a separação da alma e do corpo, que consiste em fugir do lugar da geração para a essência. Eles têm bastante razão de empregar essas expressões tão claras que encontram em Platão, mas se querem delas se afastar, não é inveja contra eles dizer que é mister não estabelecer seu próprio sistema no espírito de seus ouvintes ao ofender e ao injuriar os gregos, mas que lhes é mister mostrar em si mesmo a justeza de suas próprias opiniões em comparação dados antigos, que é preciso criticar com benevolência e como filósofo, a opinião desses antigos, que é preciso expô-los com suas próprias opiniões, aquelas que contradizem, como é justo. É mistério olhar ao verdadeiro e não procurar sua glória a ofender esses homens, cujo mérito é estimado há tanto tempo por pessoas que não são sem valor, e dizer que eles lhes são superiores. As doutrinas dos antigos sobre os inteligíveis são, contudo, bem superiores às suas. São doutrinas sábias. Reconhece-se facilmente se não se é seduzido pelo erro, tão espalhado entre os homens. Vindo após os antigos, eles tomaram muitas coisas. Eles têm somente feito adições malsoantes ao querer contradizê-las. Eles admitem no inteligível gerações e corrupções de toda a espécie. Eles blamem o universo sensível. Eles tratam defeituosamente a união da alma com o corpo. Eles criticam aquele que governa o nosso universo. Eles identificam o demiurgo, a alma, e lhe atribuem as mesmas paixões que as almas particulares. Sétimo. Tem-se dito que este mundo não começou e não acabará. Ele existe sempre, tão longamente como os inteligíveis. Quanto à união de nossa alma com o corpo, não é o que há de melhor para ela. E se disse muito bem antes dele. Mas concluir de nossa alma a do universo é como se Ciron Blamé, uma cidade bem administrada, para não ver nela senão a corporação dos artesãos e dos ferreiros. Ora, é mister tomar as diferenças que há entre a alma universal e a nossa. Ela não governa seu corpo da mesma maneira que nós. Ela não está a ele ligado. Eis, fora das mil diferenças indicadas em outras passagens, um ponto ao qual é preciso pensar. Nós não estamos encadeados a nosso corpo, e esse laço é para nós coisa feita. A alma universal, ao contrário, encadeia em si mesmo seu próprio corpo, que religa com ela todos os seres compreendidos nela. Ela não é por si mesma encadeada por esse corpo que ela encadeia, ela os domina. Ela não sofre pela ação, enquanto que nós não somos senhores de nosso corpo. A parte dela mesma que é volvida para o ser divino e superior permanece inalterada e atua sem obstáculo. A parte que dá a vida ao corpo não recebe nada do corpo. Segundo uma regra geral, o que sofre a ação do objeto recebe necessariamente o caráter inerente a esse objeto, mas não lhe dá nada de si mesmo em troca, se o objeto tem já a sua vida própria. Por exemplo, se se enxerta uma planta, a planta sofre a ação do enxerto. O enxerto sofre também uma ação e ela se desseca. Mas é que ela abandonar a planta, a vida que ela tinha. Se o fogo que está em vós se extingue, o fogo do universo não se extingue por isso. O fogo desapareceria tudo inteiro. Esse desaparecimento não teria nenhuma ação sobre a alma que está além do corpo, mas somente sobre o sistema dos corpos. E se o mundo pudesse fazer-se com os elementos restantes, essa alma não tomaria nenhum cuidado. É que o organismo universal não é semelhante ao de um animal individual. No organismo universal, a alma que plana acima dele lhe impõe a permanência. No organismo individual, as partes se escoam por toda a parte e não estão sujeitas à ordem, senão por um laço de segunda classe. As partes do corpo universal não tem lugar onde elas possam se escoar. A alma não pode contê-las interiormente, nem fazê-las convergir para um centro ao impulsioná-los de fora. A natureza permanece onde a alma quis colocá-la desde o início. Se um dos corpos se move conforme a sua natureza, ele faz sofrer aqueles que não podem, então, se mover conforme a sua natureza. Mas esses próprios corpos, enquanto partes do universo, são levados como é mistério. Alguns perecem, se eles não são compatíveis com a ordem do universo. Eles são como uma tartaruga que seria deixada tomar no meio de um couro, que se avança em boa ordem. Ela é esmigalhada aos pés, porque ela não pode subtrair aos efeitos do avanço regular do corpo, a menos que ela não ordene com ele seus próprios movimentos. Ela não subiria, sofreria então nenhum prejuízo. 8. Perguntar por que o mundo foi feito é perguntar por que é uma alma, por que o Demiurgo produziu. É, pois, de início admitir um começo do que foi sempre. A seguir é em seguida, crer que se tornou a causa de sua obra, após ter ele mesmo mudado e sofrido modificações. É mistério, pois, se são bem dispostos a suportar a instrução, ensinar-lhes a natureza das coisas para fazer cessar as injúrias que eles endereçam facilmente a seres que devem honrar, em lugar de falar do modo que conviria. Erra-se ao fazer recriminações ao governo do universo, pois que de início ele testemunha a grandeza da natureza inteligível. Pois se aconteceu a uma vida que não tem a desordem da vida dos pequenos animais engendrados incessantemente, dia e noite, pela própria superabundância da vida universal, mas que é uma vida de um único que tem, clara para o espírito, múltipla, em toda a parte expandida e testemunhando uma sabedoria imensa, como não dizer que é a estátua visível e bela dos deuses inteligentes? Não há, pois, o mundo inteligível, pois ele é dele uma imagem. Ele está em sua natureza e não. Está em sua natureza não ser, sem o que ele não seria mais uma imagem. É falso dizer que esta imagem não é semelhante. Nada aí é omitido do que pode possuir uma bela imagem quando ela é a obra da natureza. Esta imagem não deve ser, com efeito, a obra de um artífice refletido. O inteligível não pode ser o termo último da realidade. Ele deve agir de duas maneiras, em si mesmo e sobre outra coisa que ele. É mister, pois, que haja alguma coisa após ele. E se ele fosse só, não haveria mais nada abaixo dele, o que é totalmente impossível. Uma potência maravilhosa circula nele, e eis porque ele age. E se tem um outro mundo sensível superior àquele, qual é? Se, pois, é mister que haja um mundo sensível, e se não há outro que este, então ele que guarda em si a imagem do inteligível. Vede, pois, a terra com seus animais variados e imortais, o universo até o céu, cheio de seres vivos, e os astros que estejam nas esferas inferiores ou no mais alto do mundo, por que não seriam deuses, já que são transportados de um movimento regular e circulam com ordem? Por que não teriam a virtude? Que é que os impede de possuí-la? Pois se encontra, não, pois não se encontra no céu as razões que fazem a maldade dos seres de aqui de baixo, nem esse corpo defeituoso, que é ao mesmo tempo perturbado e causa de perturbação? E se são sempre de ócio, por que não compreenderiam e não tomariam em sua inteligência o Deus Supremo e os outros deuses inteligíveis? Por que nos atribuir uma sabedoria superior à sua? Como admitir, a menos de ser louco, se nossas almas foram forçadas pela alma do universo de vir aqui embaixo, como seriam elas superiores aos astros, pois elas sofrem este constrangimento? Nas almas, a alma superior é aquela que comanda. Se nossas almas aqui vieram voluntariamente, por que fazeis recriminações ao mundo no qual vós viestes por vossa vontade e que vos permite de deixá-lo se vós assim o quiserdes? Mas se esse universo é tal que se possa permanecer nele, possuir a sabedoria e viver aqui embaixo conforme aos inteligíveis, como não ter uma prova de que está suspenso aos inteligíveis? Nove. Se a riqueza e a pobreza e todas as desigualdades análogas são sujeitos de tristeza, é de início que se ignora que o sábio não busca a desigualdade nessa matéria. Para ele, as pessoas opulentas ou poderosas não têm nenhuma superioridade sobre os particulares. Ele deixa os outros livres de tomar a sério essas vantagens. Compreende que há dois gêneros de vida, a dos sábios e a do vulgar. A do sábio é dirigida para os cumes. A do vulgar, a dos homens da terra, é ela de duas espécies. Uma tem ainda uma lembrança da virtude e ela tem e participa de algum modo do bem. Mas a multidão desprezível não é mais que uma massa de trabalhadores manuais destinados a produzir objetos necessários à vida das pessoas virtuosas. Um homem é um assassino, o outro, por impotência, é vencido pelos prazeres. Que é de espantoso nessas faltas que não vêm da inteligência, mas de almas infantis e pueris? Se há vencedores e vencidos, como não dizer que está muito bem assim? Um outro vos faz mal, que é de terrível para a parte mortal de vossa alma. O outro vos assassina. Eis precisamente o que vós queríeis. Ademais, se vós não deplorais tanto esse mundo, não sois forçados a permanecer nele, cidadão dele. Por outro lado, reconhece que há aqui embaixo justiça e castigo. Como então haveria razão de fazer recriminações a uma cidade que dá a cada um o que ela merece, o que ele merece? A virtude aqui é honrada, o vício é desprezado como convém. Não somente vê-se estátua de deuses, eles mesmos vigiam do alto, eles serão, disse, facilmente aquité pelos homens, pois eles levam tudo em boa ordem do começo ao fim, e que eles dão a cada um na sucessão alternada de suas vidas o destino que lhe convém e que é a consequência de suas vidas anteriores. Aquele que o ignora leva julgamentos bastante inconsiderados para um homem e é bem frustrado na ciência das coisas divinas. É mistério esforçar-se tornar-se o melhor possível, seja, mas é mistério crer que se é apenas que nós somos o único a poder atingir a perfeição? Seria isso não ter atingido? É mistério pensar que há outros homens que são perfeitos e que têm também e que há também entre os seres bons, demônios e mais ainda deuses, os deuses que estão neste universo e contemplam o inteligível, e acima de tudo o chefe desse universo, a alma bem-aventurada, e após ela é mistério cantar os deuses inteligíveis, e acima de todos eles o grande rei dos seres inteligíveis, que testemunha de sua grandeza pela própria popularidade dos deuses. Não restringir a divindade a um só ser, fazê-lo ver também a multiplicidade que Deus nos manifesta efetivamente, eis que é conhecer a potência de Deus, capaz, ao permanecer o que ele é, produzir os deuses múltiplos que se ligam a ele, existe por ele e dele provém. Esse mundo sensível também é por ele e olha para ele, assim que todos os deuses, em que cada um faz conhecer aos homens por profecia e por oráculo, tudo o que tem de afinidade com eles, que eles não sejam Deus Supremo, próprio Deus Supremo é natural, mas se quereis desprezá-los, e se vos vangloriais de ser deuses, se eu vos disser de início que melhor se é, quanto mais se é benevolente para com todos os seres, como para com os homens, e que se deve estimar mais com medida, sem grosseria, e sem nos elevar acima, que nossa natureza não pode fazer erguer, é preciso pensar que é um lugar para outros, que nós, perto de Deus, é mistério, para nós mostrar somente a sua sequência e nós, voando perto dele em sonho, nos privar de tornarmos um Deus, tanto quanto é possível a uma alma humana. Isso lhe é possível na medida em que ela é conduzida pela inteligência. Ultrapassar a inteligência é, de fato, decair dela. Homens pouco sensatos se deixam persuadir, entendendo imediatamente palavras como estas. Tu serás superior a todos, aos homens como aos deuses. Grande é a presunção entre os homens. Sejam, contudo, humildes, modestos e simples, profanos, desde que eles ouvem dizer tu és Deus. Os outros que tu admiras não são filhos de Deus. Tu honras, portanto, tu és sem esforço superior até, pois outros aplaudem. É como se um homem que não sabe contar, no meio de uma multidão de pessoas que não, também não sabem, ouvisse dizer que ele tem 1.000 côvados. Ele creria que ele tem 1.000 côvados. E aprendendo que os outros têm 5 côvados, ele imaginaria somente o número 1.000 como um número muito grande. Ademais, se Deus fizer sua providência em vosso favor, por que negligenciaria ele o conjunto do mundo no qual vós estáis? É, dizeis, porque não tem o ócio de olhá-lo e porque não lhe é permitido olhar embaixo, fora de si mesmo? Porque o olhar que ele lança sobre vós não é um olhar fora de si mesmo, enquanto que ele olharia fora de si mesmo se olhasse o mundo no qual vós estáis? E se ele não olha fora de si mesmo para velar sobre o mundo, ele não vos olha tampouco. Os homens, direis, não têm necessidade que ele olhe o mundo. Sim, mas o mundo tem necessidade. Assim o mundo conhece sua ordem própria, assim aqueles que estão nele sabem em que sentido eles estão no mundo, em que sentidos eles estão no inteligível. Assim, aqueles homens que são amados de Deus supõem com paciência, suportam com paciência os acontecimentos que resultam para eles do movimento de translatação do universo, pois é mistério olhar não o que é agradável a cada um, mas o universo inteiro. Dessa maneira se honra cada um segundo o seu mérito. Tende-se ao fim que visam todos os seres, tanto quanto eles podem. Muitos seres visam esse fim. Aqueles que o atingem são felizes. Os outros têm o destino que lhes convém melhor. Não se dá a si unicamente todo o poder de atingi-lo. Vangloriar-se de possuir um bem não é possuí-lo. Muitas vezes se sabe muito bem que não se possui e se diz que se possui, ou então se crê possuí-lo quando não se possui. E se está somente a possuí-lo quando não se está somente a possuí-lo. Examinai muitos outros pontos e até todos os pontos de sua doutrina. Vós aí encontrareis uma ampla matéria para fazer ver argumento por argumento em que ela consiste. Mas para mim, tenho alguma vergonha em ver alguns de nossos amigos que haviam encontrado esta doutrina antes de tornarem-se nossos amigos, persistirem em conservá-las, não sei por quê. Contudo, não hesitam, querem dar à sua doutrina uma aparência de verdade, acompanhando-a de provas sólidas, ou até creio que ela é verdadeira, o que os faz falar como falam. Mas é a meus discípulos, e não a eles que esse discurso se endereça, pois isso não faria nada demais para os convencer a eles. Eu quero evitar que meus discípulos sejam embaraçados, não pelas demonstrações que eles apresentam, e como as apresentam, mas pelas suas vanglória. Escreverei de uma maneira totalmente diferente se eu quisesse me defender contra sua audácia e vituperar as palavras tão belas e tão conformes à verdade de homens divinos de outrora. É mistério, pois, deixar de lado um exame detalhado desse gênero, se bem compreendeu alguns pontos dos quais falamos, será suficiente para ser instruído de todos os outros. É mistério, pois, abandonar essa discussão, após ter indicado, contudo, um ponto de sua doutrina, que ultrapassa todos os outros em absurdidade. Se deve ainda falar de absurdidade. Segundo eles, a alma é uma certa sabedoria e uma certa sabedoria, inclinaram-se para baixo. Quer que a alma tenha inclinado a primeira, quer que a sabedoria tenha sido a causa da inclinação da alma, quer, enfim, que a alma seja idêntica à sabedoria. Outras almas que são membros da sabedoria são, diz eles, descidas juntamente e se são revestidas de corpo, por exemplo, de corpos humanos, enquanto que aquela que é a razão da descida das almas não desceu. Quer dizer, que ela não se inclina, mas ilumina apenas as trevas. Dessa iluminação nasceu uma imagem na matéria. Depois imagina uma imagem dessa imagem que atravessa aqui embaixo o que eles chamam a matéria ou a materialidade, algum nome que eles queiram dar, pois eles dizem ora um, ora outro, e empregam muitos outros nomes para melhor obscurecer o seu pensamento. Então, eles engendram um ser que eles chamam o demiurgo, e contam que ele se afasta de sua mãe, pois eles fazem proceder dele um mundo de reflexos em reflexos até os últimos, a fim de juriar com violência o demiurgo que eles esboçaram. 11. De início, se a sabedoria não desceu, mas se ela apenas iluminou as trevas, de que direito disse que ela, com que direito se diz que ela se inclinou? Se se quer dizer que uma corrente luminosa surgiu dela, a expressão inclinar-se não convém, a menos que se admita que havia efetivamente uma realidade situada em alguma parte embaixo, que a sabedoria é vinda de um movimento local até essa realidade e a iluminou ao aproximar-se dela. Por outro lado, se ela permanece nela mesma e ilumina sem fazer, por isso, algum ato particular, por que apenas ela a iluminar? Por que os seres que são mais poderosos que ela não fazem também? Ademais, se ela não pôde iluminar, senão após ter tido o pensamento refletido do mundo e como consequência deste pensamento, por que não se produziu o mundo desde que foi iluminado, que ele iluminou as trevas? Por que esperou a geração das imagens? Ademais, esse pensamento refletido do mundo, esta terra estranha, como eles chamam, que é produzida, dizem, por potências superiores, por que não foi levado a se inclinar aqueles que a produziram? Ainda mais, por que a matéria, quando ela está esclarecida, produz reflexos animados e não corpos? O reflexo de uma alma não tem absolutamente necessidade das trevas, nem da matéria. Se ele se produz, acompanha sua causa produtora e lhe permanece ligado. E ainda mais, esse reflexo é uma substância, ou então, como eles dizem, um objeto de pensamento? Se é uma substância, em que difere do ser de onde ele vem? Se é uma outra espécie de alma, se a primeira alma é uma alma racional, esse reflexo é sem dúvida uma alma vegetativa ou regeneradora. Como neste caso o demiurgo teria criado a fim de ser honrado? Como teria criado por orgulho e por audácia? É com efeito dar de uma ação por representação e ainda mais a faculdade de raciocinar. Ademais, porque então aquele que fez o mundo devia fazê-lo de uma matéria e de um igual reflexo. Mas se é um objeto de pensamento, é mistério de início indicar de onde lhe vem este nome, pois em que sentido existe, a menos de conceder a uma simples noção a potência de produzir. Além disso, esse reflexo é uma ficção, como se faz a produção dos seres. Dizer que há de início tal ser, depois, após este, tal outro ser, é completamente arbitrário. Por que o fogo foi o primeiro ser? 12. Serenou o barulho. Não é no texto, não. É que serenou o barulho. Vamos ver por quanto tempo serena esse barulho. E como esse reflexo que acaba de nascer empreende criar ao lembrar-se dos seres que viram? Contudo, não era não era lá onde ele podia vê-los, nem a não ser a mãe que ele deu, ainda mais. Eles não são por si mesmos reflexos das almas, mas das almas verdadeiras vindas aqui embaixo. Apenas, contudo, um ou dois dentre eles podem invadir-se do mundo e alcançar, com grande dificuldade, a lembrar-se dos seres que ele viu outrora. Como então não se espantar deste reflexo que acaba de nascer? Quem que tenha um pensamento obscuro, para falar a verdade, segundo eles, dos seres inteligíveis, e sua mãe, que é um reflexo na matéria, tem igualmente esse pensamento, e que não apenas ele os pensa e tira do mundo inteligível a ideia do mundo sensível, mas aí capta os elementos de que o mundo sensível é formado? Por que produz de início o fogo? De onde lhe veio o pensamento de produzi-lo em primeiro lugar? Por que não um outro elemento? E se ele era capaz de produzir o fogo ao pensar nele, por que não poderia, ao pensar o mundo, produzi-lo de um só golpe? De antemão, é mistério pensar no todo antes das partes, e as ideias das outras coisas estavam igualmente compreendidas em seu pensamento. A ação produtora é, ademais, uma ação natural que não é comparável à dos artesãos. As artes são posteriores à natureza e ao mundo. Vede, até agora, os produtos das forças naturais particulares. Não é de início o fogo, pois uma outra coisa, depois a mistura de todas essas coisas, é um verdadeiro desígnio de desenho de conjunto ou um esboço no ventre da mãe, a forma do animal inteiro. Por que, pois, também, no primeiro caso, não se desenha na matéria um esboço do mundo que compreenda a terra, o fogo e os outros elementos? Talvez, se tivessem eles mesmos fabricado o mundo, eles teriam feito assim, porque eles têm uma alma mais real que a do Demiurgo, mas o Demiurgo não soube fazer. Contudo, para prever a grandeza do céu, ou antes, sua exata dimensão, para prever a obliquidade do zodíaco, o movimento de translação dos planetas que estão abaixo do céu, uma disposição da Terra, tudo isso tal que se possa dar razões, seria mistério melhor que um reflexo? Seria mistério uma potência saída dos seres perfeitos? E é o que eles reconhecem em si mesmos, apesar deles. A iluminação nas trevas, para bem examiná-la, lhes fará reconhecer as causas verdadeiras do mundo. Pois por que a sabedoria devia iluminar as trevas, se não é de toda uma necessidade? Essa iluminação, ou então, está conforme a natureza, ou então lhe é contrária. Se ela lhe está conforme, ela sempre foi. Se ela lhe é contrária, ela pôs na própria inteligência coisas contrárias à natureza. Então, os males são anteriores ao mundo visível, e o mundo não é a causa dos males. As realidades inteligíveis são causas do mal para o mundo. Não é do mundo que o mal vem na alma. É da alma que o mal vem no mundo, e o argumento irá fazer levantar o mal até aos princípios primeiros. Mas eles dizem que a matéria é igualmente a causa dos males, que nos dizem a origem da matéria. Pois a alma, ao se inclinar, viu e iluminou uma obscuridade que, segundo eles, existia já. De onde vem, portanto, a matéria? Se eles dizem que a alma produziu ao inclinar-se, ela não havia, então, lugar onde ela se inclinar, e a causa da inclinação é, então, não a obscuridade, mas a própria natureza da alma. Quer dizer que a inclinação é devida a uma necessidade que precedeu a matéria, e a responsabilidade dos males recai sobre os seres primitivos. 13. Aquele que se queixa da natureza do mundo não sabe o que faz e até onde vai a sua audácia. É que ele ignora a sequência regular das coisas, das primeiras às segundas, pois as terceiras e assim sucessivamente até as últimas. É preciso, não se deve insultar os seres, porque eles são inferiores aos primeiros. É mister aceitar com doçura a natureza de todos os seres. Que eles se elevem, eles mesmos, até os primeiros seres, que eles abandonem este tom trágico ao falar dos pretendidos perigos da alma nas esferas do mundo. Essas esferas não têm senão benevolência em relação a elas. Que têm elas de terrível para estarrecer aqueles que ignoram as razões e não estão instruídos no conhecimento científico e regular das coisas? Seu corpo são corpos em ignição? Não se deve temer, pois este fogo é proporcionado ao universo e à terra. É mister antes considerar suas almas, pois é pela alma que nossos próprios adversários julgam o seu próprio valor. Contudo, os próprios corpos das esferas são já de uma grandeza e de uma beleza superior aos outros. Colaboram nos fenômenos naturais, que não poderiam produzir sem as causas primeiras. Completam o universo e são partes dele, são partes consideráveis dele. E se o homem tem mais apreço, tem mais valor que os outros animais, os corpos celestes valem muito mais ainda, pois eles estão no universo não para ser dele tiranos, mas para lhes trazer ordem e beleza. Disse que os acontecimentos derivam desses corpos, mas é mister pensar que eles são somente os sinais dos acontecimentos futuros e que as diferenças entre os seres que nascem simultaneamente provêm dos acasos, pois os mesmos acontecimentos não podem alcançar a nenhum dos indivíduos, circunstâncias de seu nascimento, o afastamento das diversas regiões em que nascem e as disposições de suas almas. É mister não exigir, ademais, que todos os homens sejam bons, pois se apressar em queixar-se, porque é impossível quando se estima, por outra parte, que as coisas sensíveis não diferem nada dos seres inteligíveis, e quando se crê que o mal não é senão um aminoramento da sabedoria e uma diminuição progressiva e contínua do bem, seria dizer que a natureza é má, porque ela não é uma alma sensitiva, e a sensação má, porque ela não é a razão. Se o mal consiste em não ser a realidade superior, eles serão forçados a admitir que há também males nas almas inteligíveis, pois a alma é aí inferior à inteligência e a inteligência a um outro princípio.